Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. E descesses, se os montes tremessem diante da tua face, quanto nós ansiamos por isso, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água. Senhor, desce, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, para fazer que as nações tremam diante de ti, quando fizestes coisas maravilhosas. Coisas que não esperávamos, mostrando a tua glória aos homens. Ó Deus, eles reconheceram que desde a antiguidade não há Deus como tu, que socorre o que nele espera. Vem limpar-nos, vem encher-nos com teu Espírito Santo, para que dentro de nós, hoje e sempre, viva um profundo amor por ti, Senhor. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está. Vem limpar.